392, descendo para 4.000 pés. 3192, mantenha descida para 4.000 pés, para informação. Tráfego na posição Itapia, efetuando espera 2.000 pés. Tráfego adicional, posição de 10 horas, 9 milhas, mantendo 3.000 pés. Um helicóptero. Espaço de obturação, mantenha presente para o limite, será o localizador. Está 3192, sente os tráfegos, não avista, mantenha presente proximidade para o localizador. Está 3192. Atrás no 4, estabilizou. 314, torre 18, decimal 95. 95. Então vou 1 pro 240, vou 2017. Comandante de Salvador, gol no 620, de 1 ao 0. 3367, desça para o nível de voo 050, chame sinal Salvador na frequência 119, decimal 8. Fala 50, vai chamar o controle, boa tarde. Azul 2715, velocidade indicada. 2120. Sente, reduz a velocidade para 200 nós, azul 2715. 200 nós, azul 2715. Luno 620, controle. 620, prossiga. Chegada bom médio de Uno, desça e mantenha nível de voo 080, reduz a velocidade para 250 nós, número 5 na aproximação. 080 já reduzido, voo 1620. O seu fechamento com via direita na proa 230, limite será o localizador. Redução de velocidade para 1909. E proa 230, vai reduzir 1909. Mantém 050? Tenha nível de voo 050, TAM 3367. Irmão, 50. Estarendo 2231 para o localizador, curva direita na prono 30, reporte estabilizado. Direita 130, reportagem estabilizada. 231. Quatro 462, solo 28, libera a direita, chame o solo Salvador, 1219. Salve, Donavia, azul, 4462, já. Pro. Gente, autorizado o localizador na frente de prova, 3192. Tá dando o Mike Foxeado. Ele chegou para o táxi, o Mike Foxeado. 2795, descendo até nível de voo 060, chama sinal Salvador na frequência 119, decimal 8, mantenha 200 nós. Mantenha 200 nós, desce 060 e chama 198, 2795. Os dois estão no 0634. 95 passou a mão. 2795, mantenha a descida para nível de voo 060, redução de velocidade para 1909. Desce 060, reduz 1909, 2795. 13367, curva à esquerda agora para 220. Esquerda 220 para 3367. 3192, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. 2.000 pés, 1.0 no 5, tá? 3192. Vai interceptando lá que o glide passaria do 2231. 231, torre 18, decimal 95. 1895. 3367, completa a curva à esquerda na proa 200. Esquerda 200, 67. 705, estação do vetor, curva à esquerda, proa 070. O limite é a radial 310 de Salvador. Esquerda 070, limite a 310 de Salvador, azul 2715. Está 312, está autorizado sinal direto, tem 3, 6. O 3192, ciente, reporta full ILS. Ciente, está 3192, operação ILS X-Ray, está no zero. Patangui, Ciclo Zulu, informo que ainda não que recebe somente o modo primário do transponder. Ciclo Zulu, agora recebe o modo teste de sal. Já se mantém em órbita aqui a 2000 em etapa. Ciente. 3367, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 5. Para 3.367. Do 2.7 no 5, descida para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. 10 para 4 mil ajustado 10 no 5, azul 27 no 5. 0, boa no 6, 10. Tango Whisky, que nos dura o controle? Não escuta, tá? Em condições de abandonar a espera e curvar a esquerda na proa 350? Afirmativo. Proa 350, o Whisky Kilo Zulu mantendo 2000 pés. 350, Kilo Zulu. 3367 para o localizador, curva à esquerda, proa 140, recorte estabilizado. Esquerda 140, chamada estabilizada. 12715 para o localizador. Curve agora à direita, proa 130, mantendo ainda descida para 4000 pés. Desce para 4000, direita 130, azul 27, 15. Passou ali o... Passou o golfo chato, mas subiu na sua escolha. 3367, está autorizado a interceptar o localizador, reposto estabilizado. Aparece estabilizado, 67. Só 3192, final de net take free, pista no zero. Número 92, torre número 8, decimal 95. Torreção 2, 3192, tudo acabou. Controle, o Papa Romeu até o Golfo Charlie. O Whisky Kilo Zulu tem condições de voar na Proa Norte? Sim, Matilda. A gente voa na Proa Norte, o limite será o localizador. Proa Norte limitado pelo curso. Pelo 27 no 5, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Desça para 3 mil pés, ajustado no 0 no 5, azul 27 no 5. Paulo Whisky, Golf Charlie, controle. Whisky, Golf Charlie. É o Hotel Golf Charlie, controle. Paulo Whisky, Golf Charlie, controle. É o Papa Romeu, Hotel Golf Charlie. Hotel Golf Charlie, curva agora à direita, proa 040, limite radial 310 de Salvador. Ok, 040 com 310 de Salvador limitado. 3367, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 1 no 5, reporte estabilizado. 3367, estabilizado. 367, correndo no 895. Boa tarde. Controle azul 2715, tem procedimento autorizado, LS X-Ray. 2715, completa a curva à direita na proa 140, deixando para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Direita 140, desce para 2000, ajustado no 0 no 5, azul 27 no 5, nesse curso pode interceptar? Afirmativo, nessa proa você não intercepta, azul 27 no 5. Afirmativo. Papa Romeu, Hotel Golf Charlie. Pau no meia milha da posição Duna, resta navegação para de Duna. Foi de Duna, o Hotel Golf Charlie. Whisky Kilo Zulu, 9 milhas da posição Duna, resta uma navegação para de Duna. Foi Duna, Kilo Zulu. 392 na chuta. Afirmo. Avistado, pistão a zero, pouso autorizado, vento 200 graus, 139, pista molhada. Autorizado, pouso pistão a zero, tá 3192. 27 no 5, descida para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Desce para 2 mil no 0 no 5, azul 27 no 5. 3367, torre 198, decimal 95. Azul 659, torre. Prossiga. Somente para informação, sequenciamento de mais 3 aeronaves, após será autorizado. Certo. Boa tarde, 3367 Altermark. Sala 3367, frente do tráfego, ainda não obstado, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, tráfego precede Airbus da companhia curtíssima, altímetro 905. Gente, aguardando 67. Da posição Duna, passando 3 mil pés, era 2 mil pés. Reporte estabilizado na final do procedimento ILS X-Ray. Reportará, Kilo Zulu. O ideal é manter a velocidade, reduzir, senhora. Mantenha a velocidade. Temos ainda o tráfego do hotel Golf Charlie à retaguarda, um helicóptero com 120 de ground speed, e temos também uma aeronave da Gol. Mantenha a presente velocidade Whisky Kilo Zulu, reporta passando a posição Duna. Passar a Duna, mantendo a velocidade Kilo Zulu. Confirme, por gentileza, as condições da pista. Molhando com frenagem normal. Ok, grato pela informação. Ah. Então, 3367, confirme o colega da companhia. Confirme a informação. Pista molhada com frenagem normal, conforme disse o colega da companhia. Avistado, pouso autorizado, 90, vento 210 graus, 12 nós. Ok, livre e pouso, 3367. Está estabilizado no LS, 27 no 5. Azul 27 no 5, torre no 895. 1895, azul 27 no 5, boa. Quanto eu ligou no 620? Torre Salvador, boa tarde, azul 27 no 5, estabilizado LS. Azul 27 no 5, boa tarde, altímetro no 0, 1 no 5, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Operação instrumento, teto estimado em 1.200 pés, visibilidade 5.000. Sem chuva, pista permanece molhada. Ajuste no 0 no 5, na sua escuta, azul 27, 1 no 5. Estou interceptando o sinal ILS, mantendo 2.000 pés, no tipo tráfego de pequeno porte. Tá certo, vai lá buscar. É um Seneca. Ah, tu é o Zulu, é um Seneca. Já tá certo. É, 1-2-0 nós de ground speed. Pra fazer algumas aproximações para evitar a espera com o seu aeronave. Gente, boa no 620. Bruno 620, curva direita na proa 035. 035, 620. Aproximação, aguardando contato visual. 37 no 5, já visual para a pista. Agora avistado, pista na 0, pouso autorizado, vento 200 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, azul 27 no 5. Bruno 659, visual com tráfego na final. Tá, tá visual, vou me acionar. Gente, o tráfego é TR da Azul, após pouso do tráfego, autorizado ali, mantém 1-0, gol no mesmo de novo. Após ali, mantém 1-0, não é isso com nada. Modo alfa, não recebi o modo Charlie em nenhum momento. Completa final do procedimento, torre no 8, decimal 95. Sim, Matheus, a senhora reportado, está interceptando o curso, está presente pelo Zulu 1895, agradece, uma boa tarde, senhora. Boa tarde, com pouso. O que ele jogou, Torre? A Fortuna está no posto do atingidor. A Fortuna está no posto do até o Golf Charlie. Mantendo a velocidade até a Duna. Na 620, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 620. Na 620, reduz a velocidade para 1.970 mais. 1.970, nosso gol no 620. Na 620, completa a direita até 1.95. 1.95 pela direita, 620. 2795, solo aos 40, livre na Eco, chame solo 219. Eco 219, 2795. Zero direita para o 1150. Seria pela direita. Correção esquerda, esquerda para o 1150, no 620. Confirme. Esquerda para o 1140. 1140 pela esquerda, gol no 620. 0 vento 2, 10 graus, 1011. Iniciando agora no México 9. Chiquilos 1, estou revoltando. Quilos 1, Salvador agora operando em condições de instrumento, teto estimado em 1000 pés, a visibilidade 5000, sem chuva, pista 1 a 0, molhada, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Pronto, pelo Bruno. Ah, não está aqui no momento, só. Agradeço para 2003, autorizado LS 68, pista 0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado na LS 620. Papatango Mike, Fox Trot ser autorizado táxi via pista, reporte alinhado com a 017. Pelo menos 59 decolado aos 42, chama o controle 208. 208, tá bom. Papai Romeu, até o Golf Charlie. Papai Romeu, até o Golf Charlie, Torre Salvador, altímetro 1-0. 1-5, continua a aproximação, número 2, tráfego precede. Então, Papa Alfa 3-4, 3 milhas, capitão 1-0, mantendo 1-0 de ground. Ok, tá certo. Aí, vamos no Max Prime. Negativo, uísque, que usa o Lula, ponto autorizado na pista 1-0, vento 2-0 graus, 1-0 nosso. Vento 200 graus, 129. Graças. 6227 para informação, 3 tráfegos na aproximação após ser autorizado. 3 tráfegos, 6227. Frente, Mike Foxtrot, Sierra, mantenha-se aliado no 7, aguarde a autorização. Tiros 1 no solo aos 4-5, livre na Delta, chama 219. Afirma, sua direita. Controle Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, 7 da Índia, para a descida. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, acione identificação, desça para nível de voo 050, via chegada ao Bomed 1. Dia 50, via chegada, Bomed 1, Romeu Bravo Oscar. copia a informação, até o Golf Charlie. Pode estou campo até o Golf Charlie, ok? Pouso autorizado, cabeceiro 1-0, vento 200 graus, 129 até o Golf Charlie. Ok, livre pouso, tá abaixado travado, até o Golf Charlie. Chama Chame 21.9, informando destino que o esquilo usou. 21.9, grata. Salvador, muito boa tarde, gol no 620, 3 milhas do Intercerra. Gol no 620, altímetro 1-0, no 5, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pista 1-0. Agora, convertindo, 620. Foxtrot se é autorizado decolagem na pistola 7, após decolagem mantém a proa até 3 mil pés, vento 200 graus, 109. Você vai falar que a proa até 3 mil, tá? Gol no 620, na escuta? 620, prossiga. Salvador operando em condições de instrumento, teto estimado em mil pés, chuva leve sobre campo, a pista 1-0 molhada. Informação adicional, tráfego bandeirante decolando da pista auxiliar. A saída do instrumento não interfere na sua aproximação, está aguardando a pista na zero livre. Sente, gol no 620. Hotel Golf Charlie, no solo aos 47. Considere livre à direita, taxiway Foxtrot. Mantenha a Foxtrot, chame 219. Golf Charlie, Foxtrot. Reporte a pista no zero livre, até o Golf Charlie. Reportarão no zero livre, até o Golf Charlie. Mike Fox Sierra, decolado aos 4-8, mantém a pista de decolagem até 3 mil pés, chame controle de Salvador, 120, 28. Até 08, tá obrigado, céu. Uma boa tarde. Boa. Hotel Golf Charlie, confirme, livrou a pista na zero? Seguindo lá, pra, retorna aqui para a primeira ou segue lá na última? Essa à sua direita, Foxtrot, reporte livre. Ok, vai apontar, vai ter que retornar aqui, ok? Gol 1620, arremeta em frente, suba para 2 mil pés e aguarde transferência de comunicações, 1620. Arremeta. Acredito nisso, um helicóptero. Salvador? Cruzamos 2 mil, cara. Time? 2 mil. Gente, Mike Fox Trot Sierra, reporte que são 3 mil pés. Porta B, está recebendo agora a resposta do transponder. Chega o modo alfa, ainda não recebo o modo Charlie. Aguarde autorização do controle para iniciar o giro. Ok. Em 1-2-0-2-1-8. 2 mil pés, 2-0-8. 1-2-0-0, controle. Quando ligou no 620, arremeteu, atingiu 2 mil na prova. Mantenha 2 mil pés, gol no 620. Está sob alteração, curva à esquerda na prova 0-1-0, gol no 620. 0-1-0, gol no 620. Até o Mike Fox Trot, receba agora a modo Charlie, passando 3 mil pés, está autorizado para seguir direto ao Momo. Ok, direto ao Momo. Uno 659, chame Recife no 28 decimal 35, autônomo 25 decimal 10. 2835 2510, Uno 659, tá, boa tarde. Papá, Romeu Bravo, Oscar, deixa para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Rolha Pro de Duna, está autorizado a interceptar o final do procedimento ILS-XY0 de Salvador, reporte estabilizado. Passará estabilizado, voando direto Duna, descendo para 3 mil pés. Uno 620, curva à esquerda para 290, o limite é a radial 320 de Salvador. 290, limite é 320 de Salvador. Manda. Chalé, 6227, pista no zero, decolagem autorizada, vento 180 graus, 159. Autorizado, linha e mantém a pista no zero. Linha e mantém no zero, 257. Romeu Bravo Oscar, desce para 2 mil pés, ajuste no zero no 5. Autorizado, assinado o procedimento e eleito que sem reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado o procedimento, rapataria estabilizada, Romeu Bravo Oscar. Zero, curva esquerda para 275, limite radial 310 de Salvador. 275, limite é 310 agora de Salvador. Alô, Chané, 6227, decolar 253, chame o controle de Salvador no 20.8, bom voo. Chanel 6227, chame controle Que arremeteu? Sim, foi o Gol no 620, mas não foi por motivos meteorológicos. Foi porque a aeronave à frente, um helicóptero, não conseguiu livrar a pista a tempo. Ah, possível, obrigado. Espera. O Chanel 6327 autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinho e mantém. Acione identificação. boa tarde, Golão 256, na frequência. Golão 620. Mexa no controle Salvador no 20218. 30867. 2789 está autorizado, direto bom. Muito bom, obrigado. Controle, hotel 3567. Hotel 3567, contato radar na decolagem, se para nível de voo 360, saída Arbore Elefa. Arbore Elefa 36067. Uno 620 para o localizador, curva esquerda para 150, reporte estabilizado. 150, reporte estável, igual no 650. Controle Romeo Bravo, está estabilizado. Romeo Bravo, completa o final do procedimento de LSXA, torre no 8, decimal 95. Obrigado, boa serviço. E Romeo Bravo? Papá, Romeo Bravo, acho que é o time entrou no 05, continua a aproximação, guarda de pista no 0 livre. Solicito tem como, completamente visual aí com a cabeceira 197, solicito modificar e prosseguir para 197. Operação agora em Salvador, instrumento, teto estimado em 1200 pés e a visibilidade 5000. A gente continua prosseguindo para 190, Bravo. Para esquilo autorizado, pista 35 até a Oscar, reporte pista livre. Puxaré 6327, autorizado decolagem pista 90, vento 1970 graus, 19 nós. Sim, decolagem 60, fugindo, 327. Sobre mais uma sorte, terra. Tchau, prossiga. Pode vá direto, João Duval, gostaria de levar o 060 para todo o tráfego em João Duval. Sorry, Romeo Bravo, que está baixado para lado, poderia confirmar o vento? O vento 170 graus, 19 nós, sem chuva sobre o campo, pista molhada. Aguardando o pistão na zero livre, Airbus da Avianca iniciando rolagem. Sente. O seu estimado de pouso para Catango Max Fox Trot Serra? Roda 908. Confirmando 1908? Confirma. 70 graus, 1992. 7 Oscar. Confirmando estimado de pouso 1908, para Catango Max Fox Trot Serra? Autorizado cruzamento da pista 17, via Papá até o Pátio 5. Via Papá até o Pátio 5, até o Gurtchalha. Até o Gurtchalha, até o... Ao estacionar o Pátio 5, prevê-se ali. Pátio 5, também está ali, até o Gurtchalha. Gurtchalha 6327, decolar 259, chame o controle Salvador, na 20218. 327, está sob contato radar. Pula para nível de voo 240, é presente voo direto Sanvo. Direto Sanvo, e fala que teve que efetuar a curva um pouquinho mais cedo, abaixo de 2000 pés, devido a uma formação no eixo de decolagem, ok? Sim, Xuxa 6327. Subindo para 240 com o atualizado e projeção, 6327. Bono 620 estabilizado? Agora sim, estabilizado, agora no 620. Bono 620, completa a final do procedimento, torre no 8, decimal 95. 1895-620. 3567, vou ir direto a Lefa. Lefa, 67. 56, condições de decolar estão logo autorizadas? Sim, senhor. Aliar e manter, girize manobras, aguardando autorização de decolagem, informam 37 da companhia, final de 7 milhas. Certo, vai agilizar, alinhando e manter o gol no 25. Vou usar, parabéns. Volume Bravo, acho que é no solo, aos... 1900, livre a próxima direita, eco, chame solo em 2019. 2019. É o cara fera. Ah, boa. Valeu, abraço. Índia Serra, baixado, travado, gol no 620. Gente, gol no 620, continua a aproximação, aguardando pista 1-0 livre, 37 da companhia iniciando. Gente. Gol 256, decolagem autorizada, vento 170 graus, 18 nosso. É, livre decolagem, gol 1256. Ótimo. Policial agora. Só para nível de voo 050, Papatango, Lima, Quilizu. 0050, Lima, 15. Gol no 884, mantém o ponto de espera. Ok, mantém. Gol 1620, Salvador opera instrumento, teto estimado em 1200 pés, visibilidade 6000, sem chuva, pista 1-0 permanece molhada, aguardando a 1-0 livre. Tá, gol no 620, tá aguardando a pista. Instrumento de controle nos setores adjacentes. Ai, passa a Salvador 2719, canal de Almeida. Brasília 2037, sem atraso. Sobre o pé, Azul. Catango Lima, Tilo Zulu, Rui e Tape. Presente Tape, Lima, Tilo Zulu. Chame Recife, 128, decimal 35, alterna 25, decimal 10. 2835, decimal 1, 62, 6227. Chanel 6327, voe direto ao Coral. Eu, meu pensamento, direto ao Coral 637, muito obrigado. Controle, boa tarde, a Júlia 9118, está no número agora 200 para 1-5-10. 6918, aciona identificação, desça para nível de voo 100, está autorizado a chegada a Bomed 1. 100, Bomed 1, azul 6918. Controle Gol no 256, decolou na sua escuta. Mantendo 0. 256, acione código transponder 5414. Está alocado 5414, senhor. Gol no 256. 256, suba para nível de voo 370, após 2 mil pés, vou direto Jamo, após Jamo Zipá. Direto Jamo, após Zipá, o gol no 256. Yeah, 280, 2 mil, 0, 3, 5, 6, 7. Controle 1256, mantém para o 085, vai evitar a formação. Chegue por quantas milhas? Por 10 milhas, 1256. Gente, após desvio, vou Jamo. Ele viu, vou Jamo, 1256. Mike Foxtrot Sierra, da presente tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Para serviço de informação e alerta, monitore a frequência do controle de Salvador, 120.8. Presente. Patango Mike Foxtrot Sierra, transmissão às cegas, o presente tem frequência livre para serviço de informação e alerta, monitore a frequência do controle. Holding 5.1.0. 6918, reautorizado nível de voo 080. 080, 6918. 6355. That's correct. I'm sorry, you are Chinese 6355. Clear to line up and wait 1-0. 6355, clear line up and wait 1-0, Chinese. 1-0-8-8-4, Borne, decolado 06, chame controle 1-0, decimal 8, 1-0. 2-0-8, Bruno 884, muito boa tarde. Decola, não se escuta. Bruno 884, está sob contato radar. Correção, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 230. Após 2 mil pés, veio direto o Jambo, após Jambo Aracaju. Gente, está curvando a esquerda para o de Jambo, depois de Jambo Aracaju. Voo 1884. Centro Recife, solicita que o senhor mantenha a saída. Obrigado. Canal 6327, Centro Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 10. Chame Recife, no 28 decimal 35, alterna 125, decimal 10. 2835, alterna 2510, Chame 6327, obrigado, boa tarde. 1256, chame Centro Recife, no 25 decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, voo no 256. Azul 2789, desce para 2 mil pés, ajuste no 015, autorizado a final do procedimento ILS Oxi, pista no 0 de Salvador, reporta estabilizado. Meu com 1015, reportaremos estabilizado ILS para a pista 10. O Azul 2789. Alô, Bravo Oscar, autorizado cruzamento, pista no 735 até o Part 5. Tango Lima, quilo do Lu, reautorizado descida para 3 mil pés, ajuste no 015. Descida no 015, Lima, quilo do Lu. Lu 6918, redução de velocidade para 2209. Reduzindo para 2209, Azul 6918. Solution S 6355. Yeah, born in 09, contact Salvador departure 120-180. 120-180, thank you. Salvador departure, Ocean S355, passing 1500, request immediate turn to the right to avoid weather. It's clear, sir, fly heading little position. Clear, turn out to little position, Ocean S355, thank you. Salvador, voo no 097, contra 010, pronto. Conhecimento, mantenha presente para o limite geral localizador, descendo para 4 mil pés, ajuste no 015. Cliente, mantenha a pro, descendo para 4 mil, no 015, limite ao lock. Ok, 98. do 1097, decolou, está passando 600, tá? Solicita curva direita de imediato para essa formação. 1097, contato radar na decolagem, subsai nível de voo 360. Até presente, voo direto, Leda. Após Leda, voo em ótimo. Então, 1097, está sob contato radar sinal 360, a saída Arborelé, 1097. Está autorizado voar direto a Arbor. Direito, direto Arbor, subindo para o 360, 1097. 9118, desce para 2000 pés, ajuste 1095. Aguarde o último vetor para o localizador. Presente, descendo para 2000, 1095, aguarde o último vetor azul 6985. Boa noite. Abatango Lima, Kilo Zulu, passa para o vetor, curva esquerda para 040, limite ao localizador. Vetoração radar esquerda 040 de proa, desce para 3000 na 095. Limitado pelo curso do localizador, Lima Kilo. Boa noite, 884. 884, chame Recife 125.45, alterno no 26.85. 2545, obrigado, boa tarde. Redução de velocidade 1970 nós, segue tráfego da companhia, posição de 1 hora, 9 milhas, no rumo sudeste, passando 2500 pés para 2000 pés, Alfa Tango 72 com 180 de ground speed. Intercepta o localizador na presente pro 1908. Presente, reduzindo para 1970 nós, presente pro intercepta o localizador azul 1908. Azul 2789 acertando o Goodville. Negativo, a gente tinha recebido aí uma indicação, o avião foi, agora eu subo numa proa direita aí para a gente interceptar, é possível uma vetoração? A curva direita na proa 140, azul 2789. Direito 140, vou armar aqui de novo, é que ele teve acho que uma falsa indicação. Direito azul 2789. Salvador, boa tarde, azul 2791. Azul 2711, sem identificação, voe direto após desvios, voe bons. Gente, após desvios, voe bons, agora tá voando na 260 por Zé Pira. Gente. Pode prosseguir na descida até ó, 1700? 789, afirmativo. Você parou no 1700, mas deixa na 095. 715, reportando a estabilidade. Batão Gulima Kilo Zulu para o localizador, direita 080, reporta estabilizada. Direita 080, reportará, é Lima Kilo Zulu. Dona 097, vou direto, Elefa. Elefa 097. Salvador, muito boa tarde, eu passarei do 2231, no ponto de espera da 10 são os próximos. Passarei 2231, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, passarei 2231. Kilo Zulu, desce para 2000 pés, ajuste na 015. Ouviu na 015, Zulu. Azul 2789, passa no marcador externo já estabilizado. Mateus, está estabilizado o visual. Trem de pulso, torre no noite, decimal 95. Pulso 95, obrigado aí, é um bom serviço. Realmente. Correio Salvador, boa tarde, Azul 2789. Azul 2789, tráfego avistado, pista 0 para o doutor usado, vento 180 graus, 12 nós, pista 10 molhado. Livre pouso, não, não. Pouso 0 para o Azul 2789. Portugal 097, passando de Juno 40, pode voar na proa de Mopso? De coordenação, missão de Mopso, Gono 097. Marca. Passa pro meu lance. Será? Eu 097, eu vou direto no Mopso. Direto no Mopso, 097. Eu vou 6918, completa a final do procedimento de LSXI, pistão a 0, Salvador, torre 18, decimal 95. 1895, grato azul, 6918. Ocean 6355, contact Hitchcock Center, frequency 128.35, if unable 125.10, correction 10. Okay, now it's at 128.35, back up 125.10, Ocean 6355, thank you, and have a pleasant weekend. Bye, you too, sir. 097, chame Recife, 128.8, 026.0. 288-360-097. Tango Lima Kilo Zulu, passando a posição Duna, completa final do procedimento e LSXA para a pista no 0 de Salvador. Chama a torre no 8.95. 95, obrigado, boa tarde. Nada, vem por isso. Avistado, pistão a zero molhada, pouso autorizado, vento 160 graus, 141. Pouso autorizado então, azul 6918, confirma o vento? Vento 16120 com 14 nós. Entendi. Busca boa tarde, do Papa Tango Lima, que usou. Zulu, boa, altímetro 0,15, continua a aproximação, reporte visual com o campo, Salvador agora operando em condições visuais, teto estimado em 1.500 pés, a visibilidade 6.000. Visual no campo já, o Lima que usou. Ciente, guarde autorização de pouso, está seguindo o Embraer da Azul, final de 2 milhas. Preciso. Solo aos 21 livre à direita, chame 219. Livre à direita, 219, Tranquilo Zulu, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-4-11. Tranquilo, está autorizado, pouso 1-0, Lima, Kilo Zulu. Passarei 2-2-3-1, tráfego na final é um Charlie 402, visual comigo. Afirmo, passarei 2-2-3-1. Passarei 2-2-3-1, após o pouso do tráfego, autorizado LL, mantém pista 1-0. Após a passagem do mesmo, vai ingressar e ali é manter, passarei 2-2-3-1. Salvador, Azul 2711, ideal de descida. Azul 2711, desça para nível de voo 080. 080, 2711. Núcleos 1, Solos 24, livre na Eco, chame 219. Passarei 2231, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2-9. Livre decolagem, passarei do 2231. Serra 4778, autorizado LL manter, pista 1-0, previsto mais 5 minutos para decolagem.